atenção para essa notícia. Foi encontrado morto pela manhã um rapaz aproximadamente com 18 anos, baleado com 6 tiros. Testemunhas disseram que ele foi pego pela polícia como suspeita de um roubo. Por enquanto, não obtemos maiores informações. Ele morreu, foi enterrado como indigente. No meio da favela, a boca era mais quente. Muita gente ouviu e também notou que os assassinos não pareciam bandidos de horror. Será que a própria polícia matou sem razão um pobre mendigo ou um cidadão? Um necrotério largado, sem nome, sem documento. Ali está jogado o corpo de um elemento. Mas muito antes lá estava caído no chão, todo furado de bala no meio da multidão. Um mistério que não sei se será resolvido. Mas se foi a polícia, pobre do indivíduo. Não vai ter sua justiça da maneira que quer. Quando a polícia mata, ninguém sabe quem é. O sistema é a causa de todos os defeitos. Quando tiram vidas, ninguém tem seus direitos. Nós lutamos pra viver num país feliz, com um poder ativo, chutando nossa raiz. Então se for do sistema, se for da polícia, traz seu rap cheio de malícia. Essa é nossa mensagem, nossa realidade. O rap é a forma de mostrar a verdade. Mas quando o corpo lá estava caído no chão, era tarde demais, já era um cidadão. A vizinhança apavorada tinha que chamar uma ambulância para o corpo levar. Muito antes que ele estava no próprio local, os que se julgam a verdade, a federal. E agora cadê o corpo onde foi enterrado? Ou será que jogaram no meio de um buraco? Com a lei que temos nos dias de hoje, a polícia mata. Depois pergunto o que ouvi antigamente. Minha mãe sempre me dizia: filho, se te perder, procure a polícia. Hoje em dia minha mãe sempre me alerta: cuidado com a polícia. Fuja depressa, porque se ela te parar, pode te prender. Seja você de menor, de nada vai resolver. No perigo da noite, tudo pode acontecer. Você que anda sozinho, da polícia vai morrer. A consequência da vida não dá mais pra olhar. Mas esse é o propósito que eles querem mostrar. Se julga os donos da lei e da população, se julga os donos da cidade e de toda a nação. Esse é o futuro da humanidade. Então segura, pois estamos dizendo a verdade. Ele morreu, era inocente, essa é a questão. A polícia o matou como se fosse um ladrão. Ele morreu, era inocente, essa é a questão. A polícia o matou. Começando pela sociedade, quem foi a lei? A corrupção, perdendo em nossas caras. Olhamos tudo de braços cruzados. Será que um dia vamos ver que somos nós os culpados? Vamos sair na real e ver a realidade. Não vamos deixar que ninguém nos roube na sociedade. Essa palhaçada por mim jamais será esquecido. Eu vejo pai de família morrendo como bandido. Cadê o seu documento? No seu bolso não está para pensar que um ladrão é quem foi a roubar a longa distância. Correnteza da paz, esses otários para nós são bando de animais. Destruindo o sistema, relatando o futuro. Defendemos o Brasil através dos punhos. Dei a ideia de paixão e emoção. Lutamos por um mundo da nova geração. Acharam um corpo no meio de um matagal. Chamaram a polícia para olhar o local. No meio da favela, aquele corpo está largado no chão, e muito sangue a derramar. Quem será que matou? Aí aqui está o mistério. Enquanto aquele corpo vai pro cemitério, tentam esconder a grande verdade da população e principalmente da sociedade. O sistema como está de forma diferente. A justiça relatando os fatos decadentes. Gente morre de frio e outras de fome. A verdade é fatal naqueles grandes homens. Esse é o desabafo de um povo sofredor, que pedem à polícia um pouco de paz e amor. Essa é a verdade daqueles sujeitos. Eles usam fardas, mas também têm defeitos. Ele morreu, era inocente, essa é a questão. A polícia o matou como se fosse um ladrão. Ele morreu, era inocente, essa é a questão. A polícia o matou. Ele morreu, foi enterrado como um indigente. Foi morto pela polícia que apareceu à sua frente. Essa é a verdade daqueles elementos. A polícia mata, depois é seu direito. Então a culpa disso tudo é a própria lei, que transmite a violência e pune quem não fez. Será que um dia essa matança vai se acabar? Bambaste é meu nome e vim aqui falar. Quem vai ser? o próximo a ser morto.